sineta do trabalho está batendo. Já é hora de largar. Olga, Olga, estou de folga, logo mais vou te esperar. Olga, Olga, estou de folga, logo mais vou te esperar. Didi, eu sou trabalhador, de noite eu sou pro meu amor. Estou desconfiado que hoje chove, mas mesmo assim eu vou no trem das nove, meu amor. A sineta do trabalho está batendo, já é hora de largar. Olga, Olga, estou de folga, logo mais vou te esperar. Olga, Olga, estou de folga, logo mais vou te esperar. Didi, eu sou trabalhador, de noite eu sou pro meu amor. Estou desconfiado que hoje chove, mas mesmo assim eu vou no trem das nove, meu amor.